Rádio Cultura, Comando Geral da Notícia, Denúncia, Reclamação, Entrevista, Polícia, Opinião, Política, Esportes. A partir de agora, Comando Geral da Notícia, Informação de Primeira. Aqui, 6:07. 6:07. Ali, faltando 53 para as 7 horas. Sábado, 8º dia do 5º mês do ano. Madrugada de tranquilidade. O rei dos astros já brilha no céu de Caruaru. RC Tecidos, quando se pensa em jeans, lá vem RC Tecidos, que é especialista em jeans. Preços de fábrica para você. Converse com a gente pelo 3046-7015, Toritama, Santa Cruz de Caruaru, Avenida Lourival José da Silva, ao lado do posto Sulanca. Tá precisando de óculos? As óticas Arco Verde estão atendendo seguindo todas as medidas e recomendações de higienização e desinfecção de lentes e armações. Vá de máscara. Aproveite nossos preços e descontos exclusivos. Loja no centro, na Vigário Freire, loja na Trade Center, loja na Avenida e loja na Agamenon Empresarial. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Tô indo para a Promeca, Casa dos Milagres, a nossa farmácia hospitalar com cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, equipamentos de proteção individual, tudo para a nossa saúde com a marca da Promec. Avenida Gabenão Magalhães, 1143, Maurício de Nassau, 3721-6315, Caruaru. É o único, autêntico e verdadeiro prédio verde e rosa de 5 andares. AGS Refrigeração, equipamentos para supermercados, padarias, açougues, restaurantes, bares e lanchonetes pelo menor preço. 3721-2444, WhatsApp 99762-0909, Rua Vigário Freire e Rua Martins Júnior. AGS, 80 anos de tradição servindo a toda uma região. Eu tomo, você toma, todos nós tomamos Vitamel, tratamento diário que combate colesterol, alta anemia e insônia, amigo do nosso coração. Se você é portador de algum tipo de diabetes, sem problemas, tome Vitamel em cápsula, Vitamel em líquido em cápsula. Você encontra em mais de 250 farmácias em toda Caruaru. Amargo Berinjela é um poderoso emagrecedor natural, rico em vitamina e zinco e vitamina B12, que fortalece a sua imunidade. Amargo Berinjela você encontra nas farmácias e não precisa de receita, um produto Siga Natural. A maior e melhor rede de farmácias do Brasil tem Amargo, tem Vitamel. Farmácias Maurício, aqui você encontra o medicamento que você precisa com preços incomparáveis. 3722-1073. As verdinhas estão em todo lugar. Anotem: Avenida Rio Branco, Felipe Camarão, Martin Júnior no centro e na Cidade das Rendeiras. Sua saúde tratada com seriedade, experiência e muito mais economia. São 6:11. Faltando 49 para as 7. A partir de agora, neste cenário, aqui nesta bancada, é proibido você ouvir a mesmice microfonal. A grande indústria da criatividade do rádio pernambucano está voltando. Comando Geral da Notícia. KJ Transporte de Resíduos, desentupidora de fossas e todos os tipos de resíduos para o segmento de lavanderias, atendendo Caruaru e todo o interior do estado de Pernambuco. Solicita a presença das nossas viaturas pelo 99903-2805. KJ Transportes de Resíduos, soluções ambientais. A empresa do Grupo Preferencial Gerenciamento de Resíduos Industriais, comerciais e residenciais, KJ Transportes de Resíduos, Avenida Romanel da Silva, no centro de Toritama. O delicioso pão quentinho de todos os dias está na Panificadora Bom Jesus. Diversas tortas, bolos variados, salgados, bolachas, frios e laticínios, sopas todas as segundas, quartas e sextas. Panificadora Bom Jesus funciona de segunda a sábado, das 6 às 11 da manhã e das 2 da tarde às 7 da noite, na Vidal de Negreiros 77, em frente a Praça Nova Utep. Anote o telefone 99257-5624 em Caruaru. Essa notícia é importante para os meus amigos vigilantes, Sindes de Pernambuco, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco, oferecendo aos seus associados independentes toda assistência médica e assistência jurídica, clube próprio, diversos convênios, entre outros benefícios. A subsede em Caruaru, atendendo de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 14 às 17 horas. Azevedo Coutinho 297, no bairro Petrópolis, Sindese Pernambuco, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco, sempre em defesa dos trabalhadores vigilantes, trazendo até você o nosso cardápio desta manhã de sábado, véspera do Dia das Mães. Aprecie sem moderação. Confira! Índia ultrapassa 4 mil mortes em 24 horas. Mais de 400 mil novos casos de coronavírus. O país atingiu 238.270 mortes pelo coronavírus. 21 milhões e 900 mil pessoas já tiveram ou têm um novo coronavírus. Com Castro, polícia do Rio de Janeiro faz operações de alta letalidade a cada 5 dias. E subiu para 28 o número de mortos na ação policial lá no Jacarezinho. Metade dos idosos brasileiros ainda não tomou segunda dose de vacina contra a Covid. Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.217 mortes pelo Covid e já nos aproximamos de 420 mil óbitos. Cassiano, compositor de Primavera, morreu aos 77 anos no Rio. Comércio critica falta de apoio do governo e pede isenção de impostos em Pernambuco. Josias de Souza, Pazuello flerta com hipótese de silenciar na CPI da Covid. CPI quer saber quem no governo está por trás da difusão da cloroquina. São Paulo amplia os horários de serviços e comércio a partir de hoje. Clubes e feiras voltam a funcionar normalmente neste sábado em toda a cidade de Belo Horizonte. Dívida do grupo ligado a Jack Motors do Brasil supera R$1 bilhão. Aqui no nosso Comando Geral da Notícia, secretária do Ministério diz que foi ao Amazonas recomendar cloroquina. Caiçaras encaram batalha decisiva na justiça por território na Jureia. Governador de São Paulo toma a primeira dose da Coronavac. Quem aplicou foi a enfermeira Mônica Calazans, enfermeira que foi a primeira a ser vacinada no Brasil. Documentário mostra a trajetória de Regis Pitbull. Mulher que deu à luz entubada vai passar o Dia das Mães com a filha. Justiça proíbe kit Covid em Miracatu, São Paulo, onde irmão de Bolsonaro trabalha. Caminhoneiro embriagado é preso após arrastar reboque tombado em rodovia no estado da Bahia. Homem perde visão em mutirão de catarata e recebe R$60 mil de indenização. Avião de pequeno porte despenca sobre casa e mata 4 pessoas nos Estados Unidos. Leite não confirma se irá disputar prévias do PSDB. Hoje tem decisão da Copa do Nordeste. E o vovô busca o bicampeonato sem perder para ninguém. Amanhã Central tem mais um capítulo na sua árdua missão de escapar do rebaixamento vai enfrentar o 7. Governador de Santa Catarina retoma cargo e anuncia a volta dos secretários. Bancos oferecem imóveis com até 75% de desconto em leilões. O Santos anunciou uma contratação do ex-técnico do São Paulo, Fernando Diniz. Porque a alegria de Paulo Gustavo não resistiu à Covid-19. ProUni divulga a lista dos aprovados para vagas remanescentes do primeiro semestre. Quina, aposta única leva premiação de 2,6 milhões. Já já a gente traz os números. Em Pernambuco são 18 passando das 6. Faltando 42 para as 7. Vem comigo. Estamos apresentando Comando Geral da Notícia. Informação de primeira. Caruaru tem de tudo e para ficar melhor, agora tem mais uma ótica Arco Verde. Uma moderna loja no Empresarial Trade Center com toda a qualidade que você já conhece. É pela sua confiança que as óticas Arco Verde estão sempre em busca de mais para oferecer o melhor. Mais conforto, com melhor atendimento, mais inovação, com ainda mais credibilidade. Faça uma visita à loja do Trade Center e confira todas as novidades. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Pensou em jeans? RC Tecidos está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista, compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Pensa no passando das 6. Faltando 41 para as 7. Anotei números dos leitos de UTI ocupados por pacientes nos hospitais públicos e privados em Caruaru. A gente faz todas as manhãs este monitoramento. Amanhecemos o sábado, 8 de maio, com os seguintes números. Anotei: Hospital Mestre Vitalino e Hospital de Campanha não tem vagas nas UTIs para pacientes com coronavírus, 100% lotado. Hospital Mané Afonso também não tem vagas, a UTI está lotada. Regional do Agreste também lotado, não tem vagas. Os particulares, Unimed, tem taxa de ocupação na UTI 95%, a Santa de 90%. São 20 passando das 6. 6 horas e 20 minutos. Faltando isso, 40 para as 7. Olha, se isso era viciado no baralho. Isso. É, havia tempo que estava com dinheiro no bolso, estava rico. Isso. E tinha tempo que estava pedindo socorro no auxílio emergencial. Zé de Afonso foi quem mandou essa aqui. Não, o único vício que existia eram dois, né? Na verdade eram dois. Era jogo do bicho e rapariga. Eita! Faltam 40 para as 7. O nosso Geleia do Bolo tá lá com a esposa, também com Tonho do Algodão, estão tomando café, ouvindo a gente, faltando 40 para as 7. 20 passando das 6. Em todas as unidades das farmácias Maurício, você pode realizar teste de glicemia, aferição de pressão arterial e furo de orelhas em recém-nascidos. Farmácias Maurício, os melhores preços em fraldas infantis, fraldas geriátricas com receita médica no precinho popular. Insulinas no programa Farmácia Popular totalmente grátis. Consulte a lista. Disque entrega 3722-1073. Farmácias Maurício, tudo barato, barato, barato mesmo. Avenida Rio Branco, Rua Felipe Camarão, Rua Martins Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Fique ligado. Às 7:15, o futebol em destaque aqui no CGN. Estádio lotado. Oferecimento: Torres Ferro e Aço, onde você encontra tudo para a serralheria. Pedidos e orçamentos, ligue 81-3721-4234. Praça Pedro Victor de Albuquerque, número 21, Nossa Senhora das Dores. Próximo à Ponte Velha, Torres Ferro e Aço. Rose Shop, a mais completa loja de informática e eletrônicos de Caruaru. Vendas no atacado e no varejo. Rua João Condé, 75, Centro. Rose Shop, o nome forte em vender barato. Comando Geral da Notícia. Informação de primeira. Dizendo pra para você que são 22 passando das 6. Faltando 38 para as 7. Manhã ensolarada deste sábado, oitavo dia do mês, Mariano, véspera do Dia das Mães. Escuta, filhinho. É com parte do quê? Como é o nome de mãe? É Dinda, Maria Dinda. Do Carmo. É Dona Dinda, é Dinda, Dinda, é. Dinda, Dinda. Dinda é que, de, lá em Cacimão, ela é conhecida Dinda como Dinda, entendeu? Dinda de mas Cacibão. Aqui é conhecida como Dona Maria do Carmo. Pronto, nós vamos ficar com Dinda do Cacibão. Ah. É, Nita do Cantinho. Certo. É, eu já comprei uma lingerie pra Nita. Comprei essa lingerie. Daquela de liga, né, que prende aqui. Sei. Entendesse? E mãe adorava roupas sexuais. E era? Era, era, era, era. E de preferência de renda. Olha, o Dantiele, lá de Santa Cruz, ela tá querendo saber aqui, como é que tá o Padre Bianco Xavier? Padre Bianco tá bem, graças a Deus. Continua com o quadro de saúde estável. Ele foi acometido de uma pequena pneumonia moderada, super bem medicado no hospital da Unimed, e tá bem, com a graça de Deus. E o Ronildo Bocão dizendo aqui que Paulo Sobral queima com força. Aí tá certo. Atenção, Brasil! Delicioso pão quentinho de todos os dias, tá aqui, panificadora Bom Jesus, diversas tortas, bolos variados, salgados, bolachas, frios e laticínios, tem sopa todas as segundas, quartas e sextas, panificadora Bom Jesus, funcionando de segunda a sábado, das 6 às 11, das 14 às 7 da noite, Vital de Negreiros, em frente à Praça no Veltep. Pelo 992-57-56-24, Caruaru. KJ Transportes de Resíduos, desentupidora de fossas e todos os tipos de resíduos e lavanderias. Atendendo em Caruaru e toda a região, solicite um orçamento através do 99903-2805. KJ Transportes de Resíduos, soluções ambientais, empresa do grupo preferencial, gerenciamento de resíduos industriais, comerciais e residenciais. Avenida João Manuel da Silva, 59, no centro de Toritama. Notícia importante para você que faz a segurança. Sindese Pernambuco, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco, comparecendo a seus associados independentes, toda assistência médica, assistência jurídica, clube próprio, diversos convênios, entre outros benefícios, subsede em Caruaru, atendendo de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 14 às 5 da tarde, na Azevedo Coutinho 297, no bairro Petrópolis. Sindesme Pernambuco, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco, sempre em defesa dos trabalhadores vigilantes, trazendo até você uma viagem pela redação dos principais jornais pernambucanos e do nosso país. A gente começa pelo nosso estado. Me diga o principal destaque do Diário de Pernambuco. Pandemia faz vítimas cada vez mais jovens, aponta Fiocruz. Atenção para a manchete da nossa Folha, neste sábado ensolarado. A Folha: mães, trabalho e o novo normal. Eu quero que você me fale do destaque do JC. Anvisa vai reavivar vacina Sputnik 5. Vamos para Brasília. Lá vem o Correio Brasiliense destacando. Correio Brasiliense aumenta resistência à quebra de patente. Vamos visitar a cidade maravilhosa. O que diz o jornal Dia deste sábado? O Dia destacando para você. Olha, foi um pedaço de mim que partiu. É muito dolorido, diz a mãe de uma das vítimas da operação da Polícia Civil. Queria você cumprir essa operação. Você lá, lá, lá, lá. Correio do Povo da Grande Porto Alegre está dizendo... Mais de 400 mil gaúchos ainda estão na espera pela segunda dose da Coronavac. Vamos para o extra da capital carioca em destaque. Caixa dará empréstimo por aplicativo ao fim do auxílio. E o Zero Hora da Grande Porto Alegre. Cortes afetam obras viárias federais em muitos milhões de reais. Vamos para a Folha de São Paulo destacando nesta manhã de sábado. Banco do Crime é suspeito de lavar desvios da Covid no Rio de Janeiro. Estado de São Paulo, aí você disse do estado, eu quero da Folha agora, vem pra aqui agora. alvos de massacre foram denunciados por fotos com armas. São 27 passando das 6. 6 horas e 27 minutos. Faltando 33 para as 7. A partir de agora, um grande banquete vai ser oferecido a você. Caminhe pela 96.5, pela 1130, por onde você vier, por onde você estiver, você vai ser bem-vindo ou bem-vinda. Aqui a gente faz a diferença, aqui você degusta o melhor da comunicação do rádio pernambucano e do nosso país. Já nos acompanhando na Barão de Caruaru, o nosso queridíssimo Severino Macedo, popularmente conhecido por Pai Bio, com trabalhos técnicos do nosso estimado Nildo Miranda. Aqui estamos nós para te alimentar e um alimento saudável e de qualidade com este banquete que se chama Comando Geral da Notícia. São 28 passando das 6. Faltando 32 para as 7. Então tá combinado. Vem com a gente. CGN. Está precisando de óculos? As Óticas Arco Verde estão atendendo com todas as medidas e recomendações. Higienização e desinfecção de armações e lentes. Loja Centro, Rua Vigário Freire. Loja Avenida. Loja Agamenon Empresarial. Aproveite nossos descontos e preços exclusivos. Vá de máscara. Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas. Ou entre em contato com o nosso atendimento online. 998-44-3232. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Você sabia que é possível doar parte do seu imposto de renda para o Lar da Criança Nossa Senhora do Carmo e ajudar centenas de crianças e adolescentes que precisam de apoio? É só autorizar a dedução e repasse à instituição por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Caruaru. Não esqueça de nos enviar a cópia do DARF referente à doação. Precisamos da sua contribuição para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Apoio AGS Refrigeração. Pensou em jeans? RC Tecidos está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista, compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Aqui, Adriano, motorista de aplicativo. A bactéria do Ronildo Bocão. Ainda tem meu tio Levinho. Ô meu querido, eu, paiinho e mãinha, Zezé, estamos em QAP vendo vocês. Por um tal de YouTube, que peste é isso? É, YouTube é porque é o seguinte: YouTube, a nossa transmissão. Que eu entendo é em Dubá. É, bom. É que as pessoas estão nos assistindo. É o nosso querido, Rinaldo Lima. Um abraço, Rinaldo. É que ele está nos assistindo pelo YouTube. Aí você tem essa opção. Você pode assistir do sofá, assistindo a TV, assistindo o programa pela TV, entendeu? Sim. Com a qualidade, a mesma qualidade de áudio que o amigo está acompanhando a gente pelo rádio, mas podendo assistir na TV. Atenção, Brasil registrou 2.217 novas mortes pela Covid, já nos aproximamos dos 420 mil óbitos. Para ser preciso, o país amanheceu este sábado, 8 de maio, contando 419.393 óbitos. Rapaz, fechamos abril ultrapassando a marca dos 400 mil, já vamos com 420. Meu Deus do céu. E vamos passar de 500 mil, não tem São a dúvida. 15.087.360 casos. Povo de Deus, é um telefone. Fala a minha bênção de Deus. Alô, Brasil. A pena, caiu a ligação. Mas tem aqui, ó. Bom dia, Paulo e Adielson, caminhando e curtindo a cultura. Lá, o Edson Eduardo, do Jardim Panorama, foi quem mandou essa mensagem. Bom dia, macho. Zé de Afonso, Qual a taxa de ocupação dos leitos do Palácio do Vovô? Nenel tomou a primeira dose quinta-feira. Tudo lotado lá no Palácio, tudo lotado. Tá dizendo que tu tomou a primeira dose com o Josafá. É quando ele vai tomar a segunda dose? Tá perguntando aqui. Tomar essa primeira dose foi de onde? Foi. De quê? Da vacina? Ainda não, pô. Tá pensando o quê? Chegou minha vez ainda não. É, o Douglas. Já me ofereceram, mas eu tenho juízo. E tenho disciplina. Aí o Douglas, ele mandou, o Douglas da Catedral, mandou fotos aqui da Via Parque. Todo mundo caminhando sem máscara. Valeu, querido. Povo de Deus, ao telefone do telefone para você, Brasil. Bom dia, Paulão. Fala, meu querido, Joás. Como é que tá? Bom dia, Adielson. Bom dia, tá, querido. Paulo, Adielson, vê bem. Rapaz, o que tem de empresários, né? Que votaram nesse presidente que está aí, se é que eu posso chamar de presidente. Falam que o ex-presidente é ladrão, né? Mas o que tem de empresário, Paulo e Adeus, que só nega, não é brincadeira. Esses próprios empresários que apoiam esse presidente que está aí. A grande maioria, viu? É tudo sonegador de imposto. Aí chama o ex-presidente Lula de ladrão. Não dá para entender, dá? Dá? Que a maioria, que a gente sabe, vocês sabem disso, a maioria desses empresários, tudo sonega. A maioria é 95% dos empresários, né? não vamos generalizar, não são todos, mas a grande maioria... Né, que apoia esse presidente que está aí, tudo só nega. Aí Lula é ladrão. Um abraço, bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Valeu, tá querido. Certo, meu querido Joardes, o povo de Deus ao telefone. Tem não. É. Felipe Simplício tá ligado conosco aqui via Zap Zap, tá lá no sítio Estrago, zona rural do Brejo da Madre de Deus. Valeu, macho, tem outra por aqui. Bom dia, Paulo e Adielson, eu sou Gildo Prata de Belo Jardim, tô ligado na Mata, aqui é um programa melhor de Pernambuco, valeu. Mata aí não é mata não. Será que ele tá na... Tem mata lá em Belo Jardim, não? Tem. Aquela região brejeira ali, que faz divisas com o Brejo da Madre de Deus, ali tem uma região matal. Ah, gostei da região matal. Aqui é Marivaldo de Jundiaí, São Paulo, também tô ligado em vocês. Valeu, grande Marivaldo, obrigado, querido. Povo de Deus, ao telefone, para você, minha bênção. Fala, Paulo. Fala, meu querido. É, Givanildo Osana, como é que tu está aí? Melhora quando você aparece com o seu sorriso jovial. Um abraço aí pra Adielson Galvão. Vocês dois, que assim, com o Palmeira, que eu tava vendo aqui no YouTube, tudo de verde, né? Hoje. Eita, é verdade, coincidência. Rapaz, tu me chamando de calango verde. Agora foi que eu observei, Giva, que eu tô de verde e ele também tá de verde aqui. Rapaz, tá todo mundo de verde. Não, tá todo mundo de verde e o nosso Nildo, que tá na técnica, também de verde. Não, porque... apoia todo mundo do nosso Palmeira aí. Essa camisa que eu tô usando, Giva, isso foi o fardamento da campanha lá em Toritama, entendeste? Eu entendi. Então, em toda a cidade, eu andava com quatro camisas. Sim. A verde era de Toritama, aí chegava no canto, era o azul, chegava em outro canto, era... A amarela e dana-se por aí afora, entendeu? Ah, você é feito camaleão, muda de cor, né? Dependendo do tamanho das onças e garupas. ô Paulo, esse é o do Pazep e o PI. Esse luxo presidente não vai pagar a gente esse ano, não, é? A partir do segundo semestre, filho. Será que vai sair mesmo? Isso, de certeza absoluta, querido. Um abraço, Paulo, e Adielson Galvão. Valeu. Valeu, querido. Sebastião Sérgio Pontes, está lá em Bezerros, está escutando a gente, dizendo que programa arretado de bom. Valeu, Sebastião. Aqui está o Sargento Beto, lá em Pão de Açúcar, preocupado com o estado de saúde do nosso querido Padre Bianco Xavier Bizunga, também de Pão de Açúcar, nos acompanhando. É que tem um Bizunga aqui. É, Bizunga do Povo aqui, que foi inclusive candidato a vereador aqui em Caruaru, né? Walter, cinegrafista, um cientista americano, fez uma estimativa que teremos 600 mil óbitos até agosto e até o momento só vacinamos 15% da população, um absurdo esta imunização. O nosso querido Walter, cinegrafista, ainda tem Ronildo Mocão. Eu não vi ninguém dos direitos humanos se pronunciar a respeito do soldado que morreu. Que na verdade não foi um soldado, foi um agente, né? É um agente. É um agente ele, da ele, Polícia Civil. Era casado com uma policial da Civil. E a mãe é portadora de um AVC, leva uma vida vegetativa. E o Ronildo diz, não vi ninguém dos direitos humanos se pronunciando a respeito da solidariedade da família do soldado que levou um tiro de fuzil e morreu. Pirão Tricolor tá lá em Santa Cruz do Capibaribe, tá ligado conosco. Olá, bom dia a todos, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pela minha vida e a vida da minha esposa, sou de São Joaquim do Monte, meu nome é Armando Tenório, tô junto assistindo a Rádio Cultura com Maria Pimenta Tenório de Albuquerque, escuto todos os dias, que Deus abençoe todos os ouvintes, que Deus proteja toda a radialista ou todos os radialistas da Rádio Cultura. Tô aqui em Sobral, no Ceará. Olha que massa. Edmilson, manobrista da Compesa, ali na Vila do Rafael, nos acompanhando. E o Macarrão, no centro de Caruaru. São 38, passaram das 6. Faltando 22 para as 7. Paulo, bom dia, Adielson. Paulo, tempo voa, cabe a você ser o piloto. Benilson Francisco, ligado conosco também. 22, faltando para as 7. Você, ligado no Comando Geral da Notícia. Cultura, liderança que você confirma. Em todas as unidades das farmácias Maurício, você pode realizar teste de glicemia, aferição de pressão arterial e furo de orelhas em recém-nascidos. Farmácias Maurício, os melhores preços em fraldas infantis, fraldas geriátricas com receita médica no precinho popular. Insulinas no programa Farmácia Popular totalmente grátis. Consulte a lista. Disque entrega 3722-1073. Farmácias Maurício, tudo barato, barato, barato mesmo. Avenida Rio Branco, Rua Felipe Camarão, Rua Martins Júnior, no centro e no bairro Rendeiras. Compre o presente do Dia das Mães na Feira da Sulanca, setor Fundac. Muita moda, produtos de qualidade, variedade e preços baixos. Faça a sua mãe mais feliz. Venha fazer as compras na Feira da Sulanca de Caruaru, setor Fundac. Contando com praça de alimentação, banheiros climatizados, estacionamento e núcleo de segurança. Cumprindo todos os protocolos de higienização, fiscalização em todos os seus acessos, aferição de temperatura, uso de máscara e álcool em gel. Feira da Sulanca de Caruaru, setor Fundac. O seu delicioso pão quentinho de todos os dias está na Panificadora Bom Jesus. Pães com sabor de quero mais um. Diversas tortas, bolos variados, salgados, bolachas, frios e laticínios. Sopa, todas as segundas, quartas e sextas. Panificadora Bom Jesus. Funciona de segunda a sábado das 6 às 11 e das 14 até às 19 horas. Rua Vidal de Negreiros, 77, em frente à Praça Nova Euterpe. 99257-5624, Caruaru, Panificadora Bom Jesus, pães com sabor de tradição. Falar do amargo é muito fácil, milhares de pessoas não têm mais problemas de saúde, não sofrem com azia, refluxo, retenção de líquido, prisão de ventre, gordura no fígado e boca amarga. Todos que tomam o amargo faz uma limpeza diária nas artérias, controla a pressão, colesterol e triglicerídeos e tem saúde, saúde, saúde. O momento pede que estejamos saudáveis e no peso ideal. Tenha todos esses benefícios também com amargo berinjela. Pratique exercício. Tome o amargo berinjela cápsula antes e líquido depois das refeições e perca peso com saúde. 96,5 Cultura FM. Aqui pelo Facebook tá dizendo o Jeanson. Amigos, estamos aqui. Chama a atenção do secretário de Desenvolvimento Rural, nosso queridíssimo, sempre operoso Bruno Fans. A população está esperando pelos trabalhos, lembrar ele que a prefeita foi reeleita aqui em Itaúna, na situação tá difícil. Aí vem para cá, é o nosso Jorjão, querido. A creche de Pau Santo, dizendo que direitos humanos só defende bandido. Ainda tem Zé de Afonso, que manda sede, prédio, Fazenda Nova de Nena. Parabéns para dona Maria Bernadette e dona Betinha, a mãe do saudoso, glorioso doutor Romeu Farias. Ela foi a ganhadora do sorteio da Sopania do Gol. Dona Betinha, a senhora acreditou? Ah, bandido! Ele parafraseando o mestre. Eu sou auxiliar do mestre, você sabe, né? Porque eu sou o secretário de Luiz Baiano. Ninguém chega a Luiz Baiano. Escute. Ninguém vai a Luiz sem antes passar pelo vovô do prazer. A desgraça está exatamente no acesso. Aí ele botou: a senhora acreditou e o milagre aconteceu. Olha aqui, bom dia, vovô. Tô assistindo pelo YouTube, abraços. Eu ia falar exatamente sobre as camisas palmeirenses. Nosso Antônio Carlos, nosso querido Antônio Carlos, um abraço, querido. Obrigado, bom dia. Aliás, falando Antônio Carlos, tem um buraco na Avenida Gabendão, meu amigo. O buraco da Tife. Eu quase pinotava com o Fiat. Eu quase virava o Fiat, viu? Ainda tem o nosso querido Manuel Careca, nos chamando de trio Esperança, diz 42, passando 18, faltando para as 7. Bom dia, meus amigos, paz e bem para vocês, que Deus abençoe vocês. Isso é Edneide, a esposa de Jacaré, um abraço para ele, beleza, Edneide? Tem mais por aqui, cadê, rapaz? Bom dia, Paulo e Adielson, programa hoje está top demais, manda um abração para todos nós do bairro Mandacaru. Obrigado pela atenção, Paulo Sobral e Adielson Galvão. Programa top da Rádio Cultura FM AM. Abração, Sérgio Pires, foi quem mandou essa mensagem. Tem mais por aqui, estamos na escuta. Eu, Gustavo Joseni e Nazaré. Esse programa é o melhor, valeu, machão. Aí tem por aqui, bom dia, Dudu de Pão de Açúcar. Por onde anda Marinho? Sabe dizer, Paulo e Adielson? Marinho tá de recesso. Yeah. Aí Marinho esses dias: Adielson, você manda uma mensagem no zap, deve ter pego carona com alguém. Sem crédito. A internet, né? Aí, Adielson, tô sem crédito, tô morto na pedra, papai. Rapaz, aquela cratera ali do viaduto, ali do Detran, quando você vem sentido, chegando em Caruaru, sentido Toritama, pela paralela, amigo, tem uma cratera ali. Adielson, aquilo ali está provocando uma retenção com engarrafamento tão grande. Olha, não sei não. Ali pertinho do viaduto? Sim. Olha, os viadutos ali do Detran, o do Romota, estão duas desgraças. Dia das Mães das favelas, 95% terão dificuldade para conseguir almoço. Pesquisa entrevistou mulheres de 351 comunidades em todas as regiões do país. De cada 10, 9 estão muito preocupadas com a renda. Povo está desempregado e com fome. Amanhã, Dia das Mães, 95% das mães moradoras de favela do Brasil terão dificuldade para conseguir os alimentos para fazer o almoço. A taxa de pesquisa do Data Favela, feita em parceria com o Instituto Locomotiva e o CUFA, Central Única das Favelas, entrevistou 1.871 mães moradoras de 351 favelas em todas as regiões entre os dias 1º e 4 deste mês. O Iverson Araújo está ligado conosco aí no Residencial Chique Chique. Tem mensagem por aqui também. Bom dia, Adielson. Bom fim de semana. Quem mandou essa mensagem foi a Valdirene. Valeu, Valdirene. Outra por aqui. Bom dia, Adielson e Paulo. Falta a conclusão do calçamento da rua Manuel Abílio da Silva, no Cidade Jardim. Pedimos providências à prefeitura. Obrigado, valeu. Um abraço. Obrigado pela tua participação também. Quem mandou essa mensagem pra gente foi a Valdirene, né? Pronto, tá dado o recado. Aliás, a Valdirene não, a Valdirene foi anteriormente, né? Essa mensagem quem mandou pra gente foi o... deixa eu ver aqui. Não, rapaz, caiu Valdirene de novo. É Valdirene não, bexiga. Aqui, pronto, vamos lá. Quem mandou essa mensagem foi o Lauíli, professor Lauíli Camargo. Pronto, tá aqui, dado o recado. Aqui tá nossa amiga Rosicleide Martins acompanhando. Comando geral da notícia. Olha, pra mim, eu respeito, entende? Presta atenção, eu respeito a opinião de todos, respeito quem valoriza e vou continuar sempre respeitando quem valoriza datas comemorativas, mas no meu entendimento, para mim todo dia é dia da mãe, entendeu? Uhum. Todo dia para mim é dia da mamãe. Olha, os viadutos são de responsabilidade do péssimo governo do estado de Pernambuco. Benilson Francisco é quem mandou essa mensagem. Tem Martins. Eu sei, Benilson. Eu sei. E o povo de Pernambuco achou pouco e o reelegeu logo do primeiro turno. Bom dia, Adielson e Paulo. Bom fim de semana. Abençoado, Cleide Martins. Foi quem mandou. E aqui nós temos também, Paulo, um montão de mensagens por aqui na nossa fanpage. Você gosta quando eu falo isso, né? Que peste é isso? Fanpage é a página de notícias da Rádio Cultura no Facebook. Entendeste? No Facebook, né? É. Mas tem aqui, Fábio Nunes está ligado conosco. Um abraço, querido. Também a participação de Zélia Alves. Bom dia, meninos. Sempre conectada em vocês. Adielson, adoro as histórias de Nita com Paulo. E você, sou fã de vocês. Valeu, querida. Carlos Lima está conosco também. Está lá em Vertentes. O Antônio Brito está em Toritama. José Antônio diz o seguinte: o Rio Ipojuca, que foi construído por Deus, está destruído pelo povo de Deus. Rio podre, suas margens desmatadas com muito lixo. É verdade, Machão. Carlos Lima está por aqui conosco de novo. Azael Moura está lá em Santa Cruz do Capibaribe. Também tem aqui o Luiz Lima, estou na audiência, valeu. Também o Lucemar Rufínio, também o José Antônio de novo por aqui, Carlos Lima de novo, Elmir Silvério, tem aqui a Neide Arimateia, Raimundo Nonato, José Clemente, o Sivonaldo Almeida, também a Rosineide Maria. Bom dia, assistindo aqui, José Carlos de Oliveira. Bom fim de semana para todos vocês. O Wilson Julião, vocês hoje estão lindos. Tome notícia aí, tá certo. O Neto Brás também, tá lá no Caio K. Também tem o Tavares Neto, tem a Nilda Quitéria. Enfim, um montão de gente. Qual a pergunta do Tata de hoje? Não, eu não gostei da pergunta, portanto eu não vou fazer. Eu sou um cara autêntico. Eu sou um cara autêntico. Ele veio falar, formular uma pergunta, ligando o cantor Roberto Carlos, entendeu? Sim. Então eu não vou promover Roberto Carlos aqui, não. Vai dar moral a Roberto, não. O quê? Eu dou moral à tua, tem mais futuro. Tem muita gente sofrendo com azia, queimou, refluxo e má digestão. Sabe aquela sensação de você estar empachado com o estômago cheio, tudo que come lhe faz mal? Tem muita gente sofrendo com isso todos os dias. Isto são sintomas da famosa gastrite, e se você não tratar, pode se tornar uma úlcera ou coisa pior. Mas nós temos uma solução. O amargo, meu amigo, é o segredo para acabar com tudo isso. E tomar o amargo todo dia faz bem para ti. E tem mais, adeus. O amargo trata também gordura do fígado, colesterol e triglicerídeos alto, além de controlar a glicose. Amargo trata intestino preguiçoso, controlando sua pressão arterial. Tome o amargo todos os dias, ele resolve. E se você quer perder peso, dê preferência ao amargo com sabor de berinjela. Vá na farmácia hoje mesmo, na rede de farmácias Maurício. Tem o amargo e mude sua vida para melhor. Agora, nós temos um recado importante, uma coisa que vamos falar. Falar de saúde. Pois bem, neste momento difícil que estamos precisando, e daqui para frente cada vez mais teremos que fortalecer a nossa saúde. Pois bem, quem se cuida fica forte e protegido. E com certeza, logo logo tudo isso passa. Você sente dores no corpo, anda estressado e com ansiedade, anda desanimado e se sentindo fraco? Vitamel é a solução. Vitamel resolve. Precisamos tomar Vitamel diariamente. Ele ativa nossa memória, fortalecendo nosso sistema imunológico, eliminando câimbras, controlando o colesterol e combatendo anemia tão duras. Ele te dá mais energia. Vitamel evita que você tenha gripes e resfriados frequentes. O efeito é rápido, hein? Você encontra Vitamel em mais de 250 farmácias espalhadas em toda Caruaru, inclusive na grande rede de farmácias Maurício. 51, passando das 6. Faltando 9 para as 7, sabe quem mandou um abraço para você? Sim. Boca de assopra-papa. Boca de assopra-papa? É, que o bichinho é banguelo. Meu Deus do céu. Arijaldo Carvalho, publicitário e jornalista, Jorge Agreste de Pau Santo e o nosso querido Fábio Nunes. Faltam 8 pai, sete filhos. Ô Paulo, e nas redes sociais, né, fotos de uma das mães dos bandidos que foram mortos lá no Rio de Janeiro, né, naquela ação da Polícia Civil. Inclusive, uma dessas mães, reconhecida numa postagem nas redes sociais, segurando o fuzil. Chega essa, viram? Vi. Então, por ali, a gente tira, a gente tem uma noção, né, do time do qual ela faz parte, né? É, exatamente. Eita. É espetáculo, né? É verdade. Ai, meu Deus! Ai, Jesus, é uma injustiça! Eu quero justiça! Ah, o nosso querido Tenente Jadilson tá ligado conosco, inclusive é o 4 BPM. Ontem eu estive por lá, Paulo, e os policiais que estão no dia a dia, no front, né, que estão na rua, eles já foram, começaram a ser vacinados no 4 BPM. E aí, o 4 BPM tá vacinando policiais aqui do 4 BPM, primeiro Biesp, também do 24º BPM de Santa Cruz e da 5ª CIPM, sediada lá em Gravatá. Tá certo, meu querido sargento. O nosso sargento querido... não, doido, é tenente. Tu despromovesse o cara. Foi. Aí sabe como é que o cara paga uma despromoção no serviço militar? Sim. Pague 10. Então eu pago 20. Pague 10, aumentando, pra fazer 10 marinheiros. Aumentando a patente do nosso querido Jadilson, o nosso queridíssimo coronel Jadilson. Pronto, Lesso. Aí tu agora promoveu. É. Aqui, ó, meu amigo Lesso. Meu vizinho. Já disse, é o maestro. Conheço, da banda, né? Da banda da Polícia Militar. Que isso. Se apresenta isso. Em todo o estado de Pernambuco, viu, Paulo? Tá certo. Aqui tá o Lesso, que é nosso vizinho, lá no Luiz Gonzaga. É o homem forte da Rochedo. Lesso, Dona Socorro Pimentel. É a mãe do Lesso, Dona Corrinho. Abraço para Dona Socorro Pimentel, a mamãe do Lécio, homem forte que representa a marca Rochedo em todo o estado de Pernambuco, em todo o Brasil. Ainda tem Marcos Botelho, Botelho lá. 54, passando das 6. A minha amiga Val tá ligada conosco, bom dia pra tu, Val, também ligado conosco, Pedro Manuel, mandando um abraço pra toda a turma que tá ouvindo aqui o programa. Adielson, bom dia, Machão, todo salgado na rua Iraci, na audiência, um enorme e forte abraço, Honório do Salgado, valeu, grande Honório. E por último aqui, Paulo, bom dia, Paulo, e o apóstolo Paulo, o Paulo Câmara, o pior governador a cuidar das estradas, a malha viária de Pernambuco não tem uma que preste, tá dizendo ele por aqui. É uma das piores do Brasil, rapaz. É uma das piores do Brasil, gente. Carlos Lima, Júnior Holanda também, outra participação por aqui, Paulo, essa aqui, ó. Robertinho. Olha, Gonçalves. Se acontecer de hoje a um ano, se acontecer o que eu tô pensando, eu vou lá na ponte Cascavel e pulo. Sim, já tá decidido. Robertinho Gonçalves, bom dia, abençoados por Deus, parabéns para toda a equipe, como disse vocês, né? Todo dia é dia das mães, vamos cuidar das nossas vidas que a praga está matando, vamos se cuidar, use máscara, álcool em gel, etc, e Deus no comando sempre, amém. Valeu, Machão. Farmácias Maurício, tudo barato, barato mesmo, o nosso querido Mauricão. Sua saúde tratada com economia e experiência todos os dias. Diz que entrega pelo 3722-1073. Farmácias Maurício, as verdinhas estão em todo lugar. Rio Branco, Felipe Camarão, Martin Júnior no centro e na cidade das Rendeiras. RC Tecidos, pensou em jeans? RC Tecidos é especialista em jeans. Jeans com o melhor preço da cidade, 30467015, em Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lorival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Tô indo para nossa Promec, a Casa dos Milagres, nossa farmácia hospitalar com cadeira de rodas, meia de compressão, curativos especiais, equipamentos de proteção individual, tudo para a nossa saúde na Promec, Avenida Gamenão Magalhães, 1143, Maurício de Nassau, 3721-6315, Caruaru, único prédio verde e rosa de 5 andares. Documentos da vacina Sputnik ainda são insuficientes, informa A Anvisa para todos os estados da federação. Tá precisando de óculos? As Óticas Arco Verde estão atendendo seguindo todas as medidas e recomendações de higienização e desinfecção de lentes e armações. Vá de máscara. Aproveite nossos preços e descontos exclusivos. Loja no centro, na Vigário Freire, loja no Trade Center, loja na Avenida e loja no Aguamenô Empresarial. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Anote aí que a nossa gente de refrigeração tem equipamentos para supermercados, padarias, açougues, restaurantes, bares e lanchonetes. Tudo pelo menor preço, pelo 3721-2444, WhatsApp pelo 997620909. Vigário Freire Martins Júnior, Caruaru, 80 anos de tradição, servindo a Pernambuco, que é o nosso país. Comércio de Caruaru, como de resto, todo estado de Pernambuco, nada demais lembrar, pode funcionar até as 8 da noite, hoje. E até às 6 da noite, domingo, dia das mães. Vitamel é um tratamento diário que combate o colesterol alto, anemia, insônia e é amigo do coração e o diabetes. Pode tomar em cápsula, o diabético pode tomar em cápsula. Vitamel em líquido ou cápsula você encontra nas farmácias. E vamos de Amargo Berinjela. Poderosíssimo emagrecedor natural, rico em vitamina C, rico em vitamina B12, fortalecendo e aumentando a sua imunidade. Amargo Berinjela você encontra em mais de 250 farmácias em toda Caruaru e não precisa do receituário médico. Um produto da Siga Natural, 10 anos transformando nossas vidas para melhor. São 58, passando das 6. Faltando 2 para as 7, doutor Roberto Vasconcelos, grande advogado criminalista, está conosco na escuta. Ainda tem Tiago da Lagoa da Vaca, distrito de Surubim. Aí, Tiagão, saudades de ti, bandido. Doutor Roberto Vasconcelos é um dos mais respeitados e notáveis criminalistas deste país. Eu converso muito com o Roberto e, pra mim, tá entre os 10 maiores advogados aqui do interior de Pernambuco, Paulo. Você não tem dúvidas? Não tem dúvidas. Dos mais competentes advogados criminalistas, inclusive tem o seu escritório e lá no seu escritório vários advogados fazem parte. Então, acabou se transformando numa referência para a classe de advogados aqui de Caruaru, Paulo. Eu sigo o voto do relator. Ô meninos, ô meninas, filhinhas e filhinhos, ô Zé de Afonso e Manassá de Brejo, são 7 horas em Pernambuco, hein? Rádio do jeito que você gosta, 96,5. Sindesv PE, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco, oferece aos seus associados e dependentes assistência médica e jurídica. Dispõe de parceria com farmácias, faculdades, academias, entre outros benefícios para os trabalhadores vigilantes. Convênio com unidades de lazer e clube próprio. A subsede em Caruaru atende de segunda a sexta na Rua Azevedo Coutinho, 297, no bairro Petrópolis. Sindesv PE, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco. Presidente Souza, diretor João Rodrigues e diretoria. Trabalhando em defesa dos trabalhadores vigilantes. Dificuldades no dia a dia, problemas na venda de imóveis, casamento atrapalhado, vícios, obstáculo nos negócios. Agende já uma consulta com o mestre Luiz Baiano ou Madame Iris e mude a sua vida para melhor. Ligue 3719-1218. Atendendo em Caruaru de segunda a sábado na Rua Deputado José Bezerra Alves, 221, São Francisco. Mestre Luiz Baiano e Madame Iris, os espíritas da verdade. Caruaru tem de tudo e para ficar melhor, agora tem mais uma ótica Arco Verde. Uma moderna loja no Empresarial Trade Center com toda a qualidade que você já conhece. É pela sua confiança que as Óticas Arco Verde estão sempre em busca de mais para oferecer o melhor. Mais conforto, com melhor atendimento, mais inovação, com ainda mais credibilidade. Faça uma visita à loja do Trade Center e confira todas as novidades. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Atenção, Brasil! Índia ultrapassa 4 mil mortes em 24 horas. Só que Índia tem 6 vezes a população do Brasil, sim, né, velho? Sim, mais de 400 mil novos casos do coronavírus. Nosso querido Tavares Neto está dizendo que não faça diferença, mas estou ligado, claro que faz, claro que faz. Inácio do Colorado é um bairro nobre às margens da rodovia BR-104 em Toritama. Meninos, aqui, são 7:02. 7:02. Bom dia, Adielson e Paulo. Fala aí sobre a ponte de Abuna e sobre o decreto do artigo 5º da Constituição e o que é genocida mesmo. Bolsonaro que defende a economia junto com a saúde ou teu painho, como você chama, que disse que ainda tem que a natureza contra a humanidade trouxe essa doença? E aí, qual dos dois é genocida? Foi divulgado nas melhores mídias, vocês dizem que é propaganda e por que as outras mídias imparciais divulgam? Está dizendo aqui o nosso ouvinte, é o nosso Robson Teixeira. Beleza, Robson? Valeu pela tua participação também. Aí tem aqui outra participação. Bom dia, meninos. Tem alguma notícia de quando chega a vacina Coronavac para a segunda dose? Maria José tá querendo saber. Valeu, Maria. Lopes está ligado conosco também. O Edilson tá ligado com a gente. Valeu, Edilson. Aí tem aqui. Bom dia, Paulo. Essa briga da prefeitura com o governo do estado só está sobrando para a população, pois fiz um teste para Covid no centro de testagem, pois estava com sintomas, passei 15 dias trancado em casa, e pois até agora nada de resultado, todos os dias eu procuro, eles dizem que temos que esperar, se a pessoa tiver mal, morre e o resultado não sai. Roberto da Nova Caruaru, tá ligado conosco também, valeu Robertão, aqui, bom dia, me chamo José... Moro nas proximidades das Rendeiras, escuto vocês todos os dias, trabalho de porteiro aqui no Alto do Moura, mando um abraço aí pra minha mãe Maria das Neves da Silva, diga a ela que não, se não fosse ela na minha vida, só Deus, tá dizendo ele por aqui. 7:04 agora. 4, pai. Tô levando de Nita. Mãe, quando habitava por aqui, quando chegava no sábado, ela fazia a maior recomendação a mim, para não esquecer de comprar um cachimbo e uma quarta de fumo. Adielto está com o mau olhado, peça para pai Cláudio Libezê, Emanuel, Mané Careca, lembra dele? Mané Careca, um abraço para ele. Isso. O Neto Cipriano tá ligado conosco lá no bairro do Cedro. Você sabe que a escolinha do Neto é lá no bairro do Cedro, lá no campo do Arco-Íris, como é conhecido, né, Paulo? Sim. Aí, por último aqui, Paulo, bom dia, Adielson. Paulo, você sabe informar se o comércio vai fechar na próxima semana? Não, fecha não. Ei, fecha não. Já tá decidido. Não fecha não. Pode tirar essa cabeça. Fecha não. Ele não comeu sarapatel do cachorro doido. Eduardo Elvis está ligado conosco também. Aí tem aqui a participação ainda do nosso Jorge, do Agreste de Pau Santo, e o Ronildo Bocão, como sempre. Ronildo! Ô, Ronildo, vai procurar ninho de jegue, pai, vai. 7:05. Em todas as unidades das farmácias Maurício, você pode realizar teste de glicemia, aferição de pressão arterial e furo de orelhas em recém-nascidos. Farmácias Maurício, os melhores preços em fraldas infantis, fraldas geriátricas com receita médica no precinho popular. Insulinas do programa Farmácia Popular totalmente grátis. Consulte a lista. Disque entrega 3722-1073. Farmácias Maurício, tudo barato, barato, barato mesmo. Avenida Rio Branco, Rua Felipe Camarão, Rua Martim Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Pensou em jeans? RC Tecidos. Está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista. Compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Torres Ferro e aço, onde você encontra tudo para serralharia. Tubos, metalon, barras chatas, barras redondas e cantoneiras. 5 chapas inversoras, disco de corte e muito mais com o melhor preço. Excelente atendimento e uma entrega relâmpago. Você só encontra em Torres Ferro e Aço. Torres Ferro e Aço, oferecendo sempre o melhor pra você. Pedidos e orçamentos, ligue 81-3721-4234 e 99884-0712. Praça Pedro Victor de Albuquerque, número 21, Nossa Senhora das Dores. Próxima Ponte Velha, antigo prédio da Agrolar. Torres Ferro e Aço, oferecendo sempre o melhor para você. A AGS apoia as pequenas empresas. E você, em meio a todas as dificuldades que estamos passando por causa do coronavírus, ajude quem precisa. Faça suas compras no mercado do seu bairro, compre no frigorífico local, na padaria perto de casa, peça delivery em restaurantes e lanchonetes e receba sem sair de casa. Fazendo isso, você ajuda a manter empregos e a melhorar a economia. Seja solidário. AGS Refrigeração, cuidando sempre do seu negócio. Comando de Polícia. Oferecimento AutoVIP Associação de Veículos 3136-0086 Caruaru. Churrascaria Boi na Brasa, próximo à Caixa Econômica do Salgado em Caruaru. Leno Peças e Serviços Centro Automotivo, na via local da BR-104, ao lado do viaduto do João Mota, Caruaru. Aguiar Importados, a mais completa loja de variedades do Agreste, próximo à antiga autoescola no bairro Petrópolis em Caruaru. E Prime Monitoramento 24 horas. Nossa prioridade é a sua segurança. Fone 3721-6119. Às 7:08 agora, e olha, no final da noite da quinta-feira, a guarnição de força-tarefa da Polícia Militar de Alagoas encontrava-se em rondas no centro de Maragogi, quando foi acionada via Copom para atender ao chamado de um morador do bairro de Peroba, tratando-se de uma invasão de domicílio. De pronto, a guarnição foi até o endereço citado lá, constatou que 4 bandidos aqui de Caruaru tinham invadido a casa lá do denunciante. Márcio Maia da Silva, Tiago Neto dos Santos Silva, Jefferson Gabriel dos Santos Guimarães e Everton Luiz Lima de Oliveira, todos daqui de Caruaru. Prosseguindo com a revista, dois indivíduos, foi constatado que 2 estavam armados, um com um revólver calibre 38 com 9 munições e o outro com uma espingarda calibre 28. Dando continuidade ao procedimento de revista pessoal, foi encontrado 1,617 kg de maconha, 33 Big Bigs da droga, uma marica e 4 celulares. Marica é o cachimbo. É o seguinte, droga. Mãe costumava dizer, aquilo é uma marica. É, mas a marica aqui... é pra, uma parada marical. A tua mãe, ela estava dizendo que... O camarada era frouxo. Era frouxo. Mas aqui não, aqui é a marica é como é conhecido o cachimbo para fumar a droga, entendesse? Sim, sim. Pois é. Tu sabe conjugar o verbo maricar? Sei. Após realização da revista pessoal, eles confirmaram que foram até Peroba para tomar uma boca de fumo que existe perto do local do fato. Ó pra aí. Aí vamos lá pro histórico dessas 4 almas cebosas aqui no Caruaru. Vamos lá. Márcio Maia, sim, possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Sim, sim. Tiago, sim, Neto, sim, sim, possui passagem pelos crimes... O nome é até bonito, Tiago Neto. Possui passagem pelo presídio por crimes de associação para o tráfico de drogas, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Jefferson Gabriel já foi apreendido na FUNASE por tentativa de homicídio e o Everton Luiz já foi preso acusado de receptação. Eles foram conduzidos até a delegacia de plantão lá de Novo Lino para confecção do flagrante. Conheço Novo Lino, já vendi muita galinha de granja lá. Pois eu e o pai de baleado, te amando. E aí 2 deles vão responder por porte ilegal de arma de fogo, também por tráfico de drogas e associação para o crime, e os demais tráfico e associação para o crime. 4 bandidos aqui de Caruaru que foram tomar uma boca. Vem à disposição. Foram lá para Maragogi para tomarem uma boca de fumo. Exatamente. Diga aí. É um monte de noiado, né? É. Aí a foto de todos eles está lá. As fotos, né, de todos eles, do material, a história, tá lá no meu blog, dá uma conferida por lá. Paulão... A semana foi animada, não foi? Foi animada, muita bronca da área policial, mas, Paulo, eu tô ficando por aqui, a gente volta a se encontrar. Eu digo a gente, eu e o nosso ouvinte, né, às 11 horas da manhã, no programa Justiça e Cidadania, e se não tiver nada de ruim, nada de pecaminoso, daqui para lá que a gente tenha que ser acionado. Eu espero que você não durma. Eu vou dar um cochilo, né? Tá ligado? A semana foi animada. Sabe como era que o vovô dizia? Ô vovô, vai dormir. Ô meu filho, eu durmo, mas eu vou dormir. Bom, Paulo Sobral continua ligado, continua conosco aqui. Escute. No Comando Geral. Como diria o saudoso Lucena, escute. Escute. Escute. O nosso Oberval Silva, da Rádio Comunitária lá de Camucim, tá ligado conosco. Oberval, olha, falei com o senhor ontem. Dona Deise Cristina, um abraço para ela e para seu esposo. Isso, Dona Deise Cristina, ela e o esposo, acompanhando a gente aqui no Comando Geral da Notícia. Manda um abraço para Judite Soares, minha mãe. Rosa de Colônia, cuidadora de minha mãe. Marco Gordo da Rendeira, Lauro do Galeta, Avenida Joaquim Nabuco, é o Benilson Francisco. Heleno, motorista de aplicativo também, em QAP com a gente. É o Ronaldo, tá ligado conosco aí no Rendeiras também, um abraço pra ele. Lúcio Santos também tá conosco. E aqui, pra gente finalizar, bom dia, dois abençoados, tô na escuta, sou fã de vocês e das risadas de Adielson. E César Lucena, abraços, Marlene do Rafael. Valeu, Marlene, cheiro pra tu, mulher. Dona Marlene do Rafael, rapaz, dê uma visita a ela, rapaz, dê uma visita. E o nosso querido Gordo da Soparia, nos adiantes das mamães, de hoje até amanhã, certo? Beleza! Thank you very much. How are you, my friend? Well, today, my girls, please. Em QAP, Calanga Azul. Confiando aqui, que eu tenho. Gente, Howard. Adielson. Oi. I love you. Rapaz, eu respondi igual o Marinho agora. Foi. Oi. Vamos lá. Meus amigos. Um abraço, gente boa. Valeu. 7:14. Comando de Polícia. Aqui você ouve em primeira mão as informações policiais das últimas horas. Há mais de 6 anos, a AutoVIP oferece uma proteção veicular que proporciona a verdadeira sensação de liberdade ao pegar a estrada. E para ficar mais pertinho de você, inauguramos nossa nova sede localizada no coração de Caruaru. Venha nos conhecer na Avenida Agamenon Magalhães, ao lado do Shopping Difusora. AutoVIP, uma associação feita para você. Fone 819-9319-1445. Prime Segurança 24 horas. Empresa que mais cresce em Caruaru. Completa 6 anos de sua existência. Maio, mês de aniversário da Prime Segurança. Durante 30 dias, você não paga pelo sistema de alarmes, nem a instalação. Será cobrada apenas a mensalidade pelo monitoramento de alarmes. Isso mesmo, isenção na taxa de instalação e sistema de alarme. Tudo por nossa conta em caráter comodato. Contrato com fidelidade sujeito à análise. Prime Segurança 24 horas. 6 anos de Caruaru. Com muito sucesso. Uma empresa do Grupo KS Marinho, 3721-6119. Leno Peças e Serviços Centro Automotivo, trabalhando com uma linha completa de mecânica para picapes, vans, para veículos de passeios e trabalhando também com peças, mecânica em geral, como motores, suspensão, freio, câmbio, além de alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, direção hidráulica, borracharia e troca de óleo. Leno Peças e Serviços Centro Automotivo, na via local da BR-104, ao lado do viaduto do João Mota, em Caruaru. Rádio Cultura. Rádio Cultura. Rádio do jeito que você gosta. Churrascaria Boi na Brasa. De segunda a sexta, café da manhã, almoço e janta. E aos sábados e domingos, além de todas as iguarias, desfrute de buchado de bode, bode guisado, bode charque assados na brasa. Self-service sem balança. Ah, e no final da tarde, aquela sopinha de bacalhau, camarão e charque por apenas R$8. E aquele delicioso churrasquinho grego, servido com suco, só R$6. Café da manhã e janta, R$14. Almoço, só R$20. Churrascaria Boi na Brasa. Ao lado da Caixa Econômica do Salgado em Caruaru. Você está ouvindo o Comando Geral da Notícia. Informação de primeira. aqui pelo Facebook, tá Kleber Marinho. Bom dia, amigos. Hoje nossos ouvidos estão mais leves e o dia está mais brilhoso. Por que será? Ô, Clebinho, eu passei de madrugada e vi um funcionário seu na porta da sua empresa, fazendo os adiantes. Entendestes, meu querido? Eu presenciei um brilhante e operoso operário da sua empresa fazendo a limpeza na frente dela, de madrugada. Vou dizer a hora, viu? 3h33 da madruga. 3h33. Entendestes? Compreendestes? Só não deu para identificá-lo. Explosão com fogos de artifício foi registrada em uma casa ontem na cidade de Lajedo, deixando um homem ferido. Corpo de bombeiros de Garanhuns foi até o local. A polícia civil informou que está investigando a explosão, seguida de um incêndio em um local onde funcionava a desgraça. Começa aqui. A desgraça está aqui. Depósito clandestino de fogos de artifício. Ainda de acordo com informações, Edinaldo Moisés da Silva, de 57 anos, ele morava embaixo do depósito e deu entrada no hospital de Lajedo. Após o acidente, ele sofreu trauma, fraturas expostas do corpo, além de queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, e foi levado para o Hospital da Restauração em Recife. Agora uma coisa boa, vamos falar de saúde, filhinho. Vamos nós, neste momento difícil, é o que estamos precisando daqui para frente, cada vez mais tempo, para fortalecer a nossa saúde. Sim, quem se cuida fica forte e protegido. E com certeza, logo logo tudo isso passa. Você sente dores no corpo, anda estressado, ansiedade, desanimado e se sente fraco? Vitamel é a solução. Vitamel resolve. Precisamos tomar Vitamel diariamente. Ele ativa a nossa memória, fortalecendo o nosso sistema imunológico, eliminando câimbras, controlando o colesterol e combatendo anemia, tonturas, e te dá mais energia. Vitamel evita que você tenha gripes e resfriados frequentes, e o efeito é rápido. Ele vem a galope. Aonde você encontra Vitamel? Em mais de 250 farmácias espalhadas por toda Caruaru, inclusive na rede de farmácias Maurício. Você encontra o Vitamel e este aqui, o amargo. Tem muita gente sofrendo com azia, queimou, refluxo e má digestão. Sabe aquela sensação de estar empachado, com o estômago cheio e tudo que você come lhe faz mal? Tem muita gente sofrendo com isso todos os dias. Pois bem, sintomas da famosa gastrite, e se você não tratar logo, pode se tornar uma úlcera ou coisa pior. Mas temos uma solução, o amargo, meu amigo. É o segredo para acabar com tudo isso, é tomar o amargo todos os dias. E tem mais, o amargo trata também gordura no fígado, colesterol e triglicerídeos alto e controla a glicose. Amargo trata intestino preguiçoso, controlando sua pressão arterial. Tome amargo todos os dias, ele resolve. E se você quer perder peso, tome um amargo com sabor de berinjela. Vá, ainda hoje, em qualquer farmácia. Tome o amargo e mude sua vida para melhor. São 7h20, daqui a pouco, no estádio lotado. Hoje tem decisão da Copa do Nordeste. E amanhã tem Central em 7 de setembro. Sim, 7h21. Cada um comunica de um jeito. O nosso é do jeito que você gosta. Essa Lucena. Abraçando a maior audiência que se forma no rádio do Nordeste brasileiro nesse instante. Oi, escute, anote aí. 96,5. Mas rapaz, alimente o bem, tire o ódio do coração. O nosso é do jeito que você gosta. Compre o peixe.

Nós temos um pernambucano nesta decisão. Finalmente, o homem de Arco Verde, da Porta do Sertão, estudioso, educadíssimo, gente fina, um bom rapaz, Dado Cavalcante. Pernambucano. Ao menos isso, como diria o soldado Bombinha, ao menos isto. Lá. Está nos representando o pernambucano Dado Cavalcante. O jogo de ida foi no estádio Pituaçu. O Ceará venceu por 1-0. Aí o jogo de volta, hoje, o Ceará joga por um empate. Em que situação o Bahia pode ser o campeão? Simples. Devolver a derrota, ganhar no tempo normal, e ir para os pênaltis. Não é tão simples assim como a gente imagina, né? Pois bem, então hoje, a decisão da Copa do Nordeste, Ceará e Bahia, duas grandes forças do futebol nordestino. E aí, Pernambuco, fica só chupando o dedo, né? Toma, quem mandou não estudar? Paga preço pela incompetência dos senhores dirigentes que comandam o futebol no estado. Vamos voltar para o nosso estado, Pininho. Amanhã, Náutico e Santa Cruz, 16h. 16h, amanhã. Semifinal. Empate vai para pênalti. Aí eu tô vendo aqui. Há 7 anos, em 2014, nessa hora, meminha. Sport estava decidindo a Copa do Nordeste com o Ceará. Lá. Em Fortaleza, conheço bem. Primeiro jogo, o Sport ganhou 2-0 na Ilha. Lá. E na Ilha, empatou lá em 1-1. De lá pra cá não choveu mais. Seca braba. Eita, Zé de Afonso. Bons tempos, aqueles tempos, né, filhinho? Isso. Bem lembrado por ti, filho. Dado estudou aqui no Colégio Diocesano. Eu me lembro. Madeirada, líder comunitário do Juá, está nos acompanhando. Alô, Brasil. Portanto, Náutico e Santa é o primeiro da semifinal. E na segunda-feira, eita, Caruaru, lá o Sertão, presente na semifinal de novo. Sport e Salgueiro, Ilha do Retiro, 8 da noite. Aí nós vamos para aqui. Amanhã nós vamos ter o quadrangular do inferno. Exatamente. Nós vamos ter o quadrangular do inferno, filhinho. O 7 de setembro. Central e 7 aqui. E o Retrô e o Vitória. Vamos torcer para o Retrô, que venceu o Central por 2-1. O 7 de setembro, de Pedro Manto, empatou com o Vitória. Para o Central só resta um resultado. Não tem outro. Porque depois ele joga em casa com o Vitória. Aqui não tem ciência. Só tem um resultado que interessa ao Central. Vencer. Estamos conversados. Você fecha os olhos. E no seu imaginário, já imaginou? Imaginemos nós o Central rebaixado para a segunda divisão do campeonato pernambucano. Fecha os olhos aí, viaja no tempo. Aí, nós tínhamos que dizer, aqui de Jaz, Jazz. Uma equipa de futebol. Meu Deus do céu. Jesus acenda a luz. Jesus acenda a luz e no comando sempre. Brasileirão sub-17 ontem. Corinthians venceu o Internacional em casa. Estreou com vitória. Federação Paulista define horário da última rodada dos jogos. Campeonato Paulista. Muito bem. Portanto, meus amigos e minhas amigas. Amigas minhas e meus amigos. Que Deus Pai Todo-Poderoso esteja à frente da nossa patativa. Oh, Jesus. Copa do Brasil, sub-20 ontem. Internacional goleou Tupi de Minas 5-0. Eu vi esse jogo. Eu vi. Acompanhei. Só nos resta o quê? Torcer. Abra seu olho, Central. Seria, na verdade, um fim triste. São 7:32. Vamos fazer o seguinte. O estádio lotado fica aqui em silêncio. Em silêncio. Às vezes, o silêncio fala mais alto. Fecham-se os portões da Arena Almedão. Você ouviu Estádio Lotado. Oferecimento Torres Ferro e Aço, onde você encontra tudo para a serralheria. Pedidos e orçamentos, ligue 81-3721-4234. Praça Pedro Victor de Albuquerque, número 21, Nossa Senhora das Dores. Próximo à Ponte Velha, Torres Ferro e Aço. Rose Shop, a mais completa loja de informática e eletrônicos de Caruaru. Vendas no atacado e no varejo. Rua João Condé, 75, Centro. Rose Shop, o nome forte em vender barato. Torres Ferro e Aço, onde você encontra tudo para serralharia. Tubos, metalon, barras chatas, barras redondas e cantoneiras. 5 chapas inversoras, disco de corte e muito mais com o melhor preço. Excelente atendimento e uma entrega relâmpago. Você só encontra em Torres Ferro e Aço. Torres Ferro e Aço, oferecendo sempre o melhor pra você. Pedidos e orçamentos, ligue 81-3721-4234 e 99884-0712. Praça Pedro Victor de Albuquerque, número 21, Nossa Senhora das Dores. Próxima Ponte Velha, antigo prédio da Agrolar. Torres Ferro e Aço, oferecendo sempre o melhor para você. Rose Shop, a mais completa loja de informática e eletrônicos de Caruaru. Caixas de som e originais JBL, câmeras Wi-Fi, iluminador Ring Light, luminárias com um ano de garantia, produtos Intelbras e Brasforma, cabos HDMI, pendrive, cartões de memória, baterias portáteis e carregadores Philips. Rose Shop tem tudo. Vendas no atacado e no varejo. Rua João Condé, 75, Centro, 99991-1010. Rose Shop, o nome forte em vender barato. Atenção, Agricenta, grande parceiro do homem do campo, a esposa do Pedro, do Pedrão, Pedro Portuga, comprou o kit da Tramontina. Estive com o Fernandinho ontem, ele feliz da vida. O kit da Tramontina contém 13 itens para você presentear sua mãe, que é apaixonada por jardins, como Nita era. Tem na Agricenta um mundo de promoções e opções para você presentear sua mamãe. Rua da Conceição, Centro, pelo 982330104. Você recebe o produto na sua casa em Caruaru. Panificadora Princesa do Agreste, pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos, todas essas delícias em nossa mesa. Delivery Princesa do Agreste a partir das 13 horas. Ligue que chega rapidinho pelo 99840-2971. 3719-6769, com amplo estacionamento na Frei Caneca. Comercial PVC, o nosso foto é PVC, o WhatsApp pelo 99555-1114, PVC branco, a partir de 28 metros quadrados, várias opções de cores do PVC madeira, pelo menor preço, Temos telhas de PVC translúcidas e brasilite, escadas domésticas e profissionais. Praça Pedro Vitor, Largo da Ponte Velha, Instagram, @comercialPVC, dona de casa. Na hora das compras, escolha o melhor Tupan produtos de limpeza. Limpa tudo, você encontra Tupan produtos de limpeza em todos os mercados de Caruaru e região. Produto registrado na Anvisa. Vá se amar. Clínica médica com diversas especialidades, exames laboratoriais, especializado centro de vacinação. Ligue e faça seu agendamento pelo 993-49-6037. Vá se amar. Clínica Materno Infantil, Avenida Governador Magalhães, 1184, Maurício de Nassau, Caruaru. Quer fazer sua mamãe feliz? A dica é Soparia do Gordo. Hoje, sábado, restaurante e pescaria, cortes especiais de picanha e filé, a deliciosa buchadinha e muito mais opções todos os dias. A bandeira gastronômica de Pernambuco tem nome Soparia do Gordo. Pelo 99109-4666. São 7:37 no estado de Pernambuco. Nosso querido Laércio Silva, que fez história no rádio de Pernambuco e que prazerosamente fazendo parte da história desta casa de comunicação. Rapaz, quem está internado no Rio e o estado é gravíssimo é o ator Orlando Drummond. Aí você não conhece, mas se eu disser a você, lembra do seu peru? Entendeste? Aí você vai lembrar. 101 anos. Ele tem 101 anos. São 7:38 e lá vem ele. Comando Geral, entrevista. Ele é cidadão de Caruaru, do bairro Luiz Gonzaga. O nosso queridíssimo professor Mário Benig é o nosso convidado deste sábado. Satisfação ouvi-lo. Eu lhe pergunto logo de cara. A semana foi marcada pelas oitivas da CPI do coronavírus, onde ex-ministros foram os primeiros a serem ouvidos e até o atual ministro e o representante da Anvisa. Qual o balanço que o nosso especialista, comentarista político, Mário Benig, faz da primeira semana das atividades da CPI do Covid no Senado? Satisfação ouvi-lo, mestre. Estou ouvindo, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Veja, a primeira semana a gente teve um período de aquecimento, né? A gente viu que os senadores ainda não montaram uma equipe para assessorar, para evitar perguntas repetitivas ou não aprofundaram os temas. Mesmo com essas falhas, a gente viu um depoimento, primeiro de Mandetta e depois do Teixe, que houve uma série de conflitos entre o Ministério da Saúde e o Presidente da República, onde as decisões técnicas muitas vezes foram atrasadas, foram sabotadas, principalmente pelo comportamento do presidente. Na questão do distanciamento social, uso de máscara, e principalmente na existência de um tratamento remoto sem tratamento preventivo, sem nenhuma evidência, que gastou-se muitas vezes dinheiro com remédios ineficazes, que deixou-se de investir em vacinas, e principalmente também até mesmo no uso de pacientes como cobaia para cloroquina, como houve em Manaus. A gente viu isso. E a fala do ministro Queiroga foi uma fala extremamente superficial, né? Onde ele não sabia de nada, não via nada, não tinha noção, não tinha ciência. Acho que agora essa pausa que foi dada é uma chance dos senadores ajustarem as perguntas, buscando não somente fazer cenas para as suas redes sociais, mas principalmente aprofundar, né? E pressionar as testemunhas para que tenha noção do que está acontecendo nesse momento. É verdade, professor. Ano passado, professor, nesta hora, menos gente e estava tudo fechado. Por que agora tá tudo aberto? Essas medidas, professor Mário Benig, essas medidas anunciadas pelo governo do estado de Pernambuco para tentar conter o avanço da doença, principalmente em nosso estado, que vem aumentando, essas medidas precisariam ser mais rígidas. Por outro lado, ele teme tomar medidas amargas, antipopulares, em função, evidentemente, do momento econômico em que vive o país, sobretudo o nosso estado. Seria necessária medidas mais amargas, professor? Olha, a gente viu, principalmente aqui em Caruaru, foi divulgado, né, que a rede que atende a Covid está com 100% de lotação. Isso. Inclusive, em Recife, eu li uma reportagem ontem que 9 bebês recém-nascidos estão aguardando leite em UTIs por conta da Covid. Então, olha só, há um problema bem grande, que é o desgaste. Quer queira, quer não, depois de um ano as pessoas cansam. Só que, infelizmente, aí você tem um problema. Você não vê falar em segunda, terceira onda na China, na Coreia do Sul, no Japão. Lá não teve nem segunda onda. Isso. Porque as pessoas de lá mantêm o distanciamento, evitam aglomeração, usam máscara para tentar ter uma vida o mais normal possível. Ou seja, tentando aí manter o comércio aberto, manter um grau de interação social. A gente viu surgir segunda onda nos países europeus. E agora se fala em terceira onda no Brasil, principalmente pela irresponsabilidade das pessoas. O poder público tem uma obrigação, que é oferecer a vacina, que é oferecer tratamento emergencial com internação, se for o caso. Mas depende da população, depende das pessoas, dos indivíduos, fazerem sua parte. Só que aí você virou uma questão que usar máscara virou uma questão política. Se eu uso máscara, eu sou contra o presidente. Se eu não uso máscara, eu sou um cara macho, corajoso e apoio o presidente, porque é tudo frescura. Então a gente tem um problema bem sério, que é uma orientação conflitante. A gente politizou uma questão de saúde que não deveria ser. A gente criou uma celeuma no país. O vírus não é nem de esquerda, nem de direita, nem é progressista, conservador, nem reacionário, nem militar, nem civil. O vírus é uma doença que tem que ser combatido com ciência, com tratamento médico. E as experiências que estão dando certo no mundo, principalmente, são manter o isolamento, manter a higiene. Não é você ficar trancado em casa em quarentena. Isolamento não é quarentena. É você procurar ficar em sua casa o máximo possível, você evitar aglomerações, você fazer sua parte para que você possa até atingir a imunidade com vacina, tentar ter uma vida normal. A gente viu que a vacina dá certo porque a quantidade de mortes na área de saúde, a quantidade de mortes de idosos, sim, diminuiu sensivelmente. O que o senhor achou, por exemplo, da quebra da patente das vacinas anunciada pelo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos? É uma questão bem simples. Os países ricos que têm laboratórios, eles são contra a quebra de patente, porque são empresas desses países que vão ganhar dinheiro. E boa parte desses países financiaram essas vacinas. Os países que não têm vacina, que não desenvolveram vacinas próprias, uma chance de baratear o custo e acelerar a produção é você não pagar patente e pedir a transferência de tecnologia, que eles ensinem como fazer essa vacina. O Brasil liderou o mundo no século passado, no final do século XX, tratamento com a AIDS. A gente quebrou a patente dos remédios como o AZT, o coquetel anti-AIDS, HIV, principalmente para imunizar a população, porque o custo, se fosse pagar a patente, era alto demais. Até o Lafeta, aqui em Pernambuco, fabricava o coquetel de AIDS, porque havia uma epidemia mundial naquele momento e se fosse pagar laboratório, não havia. O Brasil quebrou. Aí você vê a loucura, né? Isso. O Brasil é contra a quebra de patente, sendo que a gente não tem nenhum laboratório aqui que fabrique, que desenvolveu essa vacina, que criou essa vacina, principalmente no momento que a gente precisa de vacina. É bom lembrar, por exemplo, que 80% das vacinas que o Brasil hoje aplicou são da Coronavac, do Butantan. Se essas vacinas Coronavac não tivessem sido contratadas e só estivessem esperando as do governo federal, a gente só teria vacinado 20% do que foi vacinado hoje, ou seja, de cada 10 pessoas. Somente duas chamadas de vacina, porque está faltando vacina no Brasil e no mundo. É bem então, quebrar a patente é principalmente você tentar imunizar a maior parte das pessoas para evitar que surja uma nova variante mais agressiva que ataque pessoas mais jovens, por exemplo. É bem colocado aqui. O Brasil fica na loucura. A gente não apoiou a queda da patente, mas apoia a proposta de Joe Biden. Ou seja, é uma coisa meio esquizofrênica no Brasil. Esse governo é extremamente incompetente, a realidade é essa. Mas uma brincadeira, 6 horas da manhã, é criando polêmica o dia todinho e não tem uma solução profissional, não tem uma solução racional, não tem nenhuma medida que garanta o sucesso. É como está dizendo. Polêmica e discussões incompetentes. Como disse o próprio Fábio Algarve, né, disse na revista Veja, que o Bolsonaro tinha sido mal assessorado e que a culpa era principalmente do ministro da Saúde, Pazuello, e sua equipe, por incompetência, que o Brasil não estava vacinando por incompetência, que isso foi o mesmo governo, que não foi demitido. Pois bem, é como está dizendo aqui um ouvinte nosso, o Biden diz que iria apoiar a OMC, a quebra das patentes, isso vai demorar, está nada decidido. Aí tem uma pergunta aqui para o senhor. O ouvinte José de Afonso lhe pergunta: professor, o nosso presidente só tem apoio de 30% da população e 80% desta mesma população não usa máscara. Qual a ciência disso, professor? Quando você tem figuras públicas que exercem a liderança, elas legitimam os comportamentos. A pessoa se sente apta muitas vezes porque vê alguém que tem uma certa relevância fazendo aquilo. A partir do momento que você tem um presidente da República que insiste em dizer que cloroquina funciona, ou se eu digo que um remédio funciona, funciona. Eu estou dizendo que não há perigo na doença que o remédio trata. Então, se eu digo que cloroquina funciona, eu estou dizendo que ela é eficaz e que as pessoas tomarem vão melhorar. Não existe remédio que você toma e não melhora. Não tem um efeito positivo. Se eu tomo um remédio antitérmico, vai baixar a febre. Pode não baixar muito, mas baixa. Um remédio que não tem eficácia, que é só o Brasil que insiste nisso agora. Só o Brasil. Aí você tem uma situação que eu digo que tem um tratamento, que o remédio existe, que cloroquina, que ivermectina, que não sei o que funciona, que usar máscara é frescura, que tem que agir como um homem. Então esse comportamento dele chancela essas pessoas. Porque, obviamente, o apoiador agora se sente pressionado a não usar máscara porque o líder disse que era frescura, que era falta de masculinidade, porque isso daí era frouxo, que tinha que agir como um homem, que saiu, vai sair na tapa com o vírus. Então, esse comportamento legitima essas pessoas a agirem de forma responsável. Então, hoje, quando você vê uma pessoa sem máscara, parece que a pessoa sinaliza, olha, pode não ser o caso, mas hoje em dia virou. Se você usa máscara, você é contra. Se você não usa, você é a favor do presidente e diz para aí. Então esse é um comportamento que dividiu o Brasil. Sem dúvidas. Você dividiu, no momento, dividiu o tratamento, o combate à doença. Aí você fala, é a economia ou a saúde? São os dois. A economia só vai rodar quando a saúde sim. é controlada. As duas caminham juntos. Se estourar e se acontecer, infelizmente, a sorte que se teve é que a gente tem uma rede de saúde que é bem ou mal, vai se ficar nas pontas. Quando acontecer, e mesmo assim já teve casos de pessoas, chegou no caso do Rio de Janeiro, de cada 10 pessoas entubadas, 8 morreram. Mas morreram porque demoraram a ser entubadas, a doença agravou-se. Só que se isso piorar mesmo, é que as pessoas vão ter noção de que precisam de isolamento e quarentena. A gente teve aí uma morte de 400 mil pessoas, seria como Caruaru e São Caetano ficasse totalmente vazia, a área urbana e a área rural. Exatamente. As pessoas acham isso normal? Morrer, todo mundo vai morrer, óbvio. Mas morrer de uma doença infectocontagiosa era algo que não existia praticamente há 40 anos atrás. Se não tinha causa de morte por infecção, sarampo, poliomielite, catapora, difteria, essas doenças cólera, isso foram controladas. A gente está falando de morrer por causas naturais, mas morrer por uma doença que é contagiosa, pela respiração. Então usar máscara não funciona. Manter o distanciamento para não ter essa contaminação. Isso é irresponsabilidade em consequência. Escute, para a gente concluir. Esta semana, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, um juiz acabou liberando o Eduardo Cunha. Ele derrubou a prisão, ele tirou a tornozeleira do Mocotó, o inocentando. Como foi que o senhor enxergou a absolvição do ex-deputado Eduardo Cunha, professor? Olha, a gente tem que entender uma coisa. Aqui no Brasil as pessoas não entendem. O poder judiciário, o poder de polícia, são poderes tão sérios, são poderes que podem tirar a liberdade de uma pessoa, que podem confinar essa pessoa, podem impor restrições, podem até tirar a nota da polícia. E em qualquer lugar do mundo, é tão sério isso que existem regras para essa atividade ser exercida. Que existem protocolos para garantir a defesa ampla, para garantir que a pessoa possa ter um julgamento justo e isento. Aí, se você infringe qualquer regra dessa, o pior que seja o julgador, o réu, o mais culpado que ele seja, você termina todo esse processo nulo, porque você não consegue provar que realmente houve justiça, muitas houve vingança. Então, a culpa disso seria principalmente do Ministério Público, do Judiciário, e até da polícia, que muitas vezes toma decisões baseadas em geral a manchete, de satisfazer algumas pessoas que querem justiça a qualquer preço, que é errado. Justiça é justiça, é julgar. O juiz não está para acusar, o juiz não está para gravar a matéria, para dar depoimento sobre julgamento. Assim como o Ministério Público tem que procurar provas, provas e provas. Não é só uma delação, é só procurar provas. Então, quando acontece de um julgamento ser mal feito e infringir regras, como foi no caso de Lula, de Eduardo Cunha, sim, no caso de Collor foi julgado pelo impeachment. Exato. Mas só chegou no processo do Supremo e disseram, olha, foi mal feito, não tem provas de que isso aconteceu, e tiveram que soltar. Então, a culpa disso é de quem faz a acusação, de quem fez a investigação e de quem julgou. Muitas vezes tem no Brasil aqui as pessoas querendo virar paladins ou resolver o país na canetada. E não funciona assim, em lugar nenhum do mundo. Eduardo Cunha, por pior que ele seja, porque por pior que seja um acusado, um crime, aquela pessoa tem que ser julgada. Você não pode ter um justiçamento, você não pode ter um processo público. Quem fazia isso era a União Soviética, de fazer essa criminalização. Por quê? Porque senão a gente se torna pior do que ele, enquanto sociedade. Meu querido, foi bom vê-lo. Um grande abraço. Tá o Kleber Marinho lhe cumprimentando. O patrulheiro inspetor Érico Vasconcelos, da Polícia Rodoviária Federal, também lhe cumprimentando. E foi bom vê-lo, viu? Tá aí no. Tá bem pertinho da gente, do Luiz Gonzaga, meu querido? Não, eu tô no hospital com meu pai interno aqui, Sérgio. Quem teve um problema cardíaco, tava na UTI e tá no quarto agora. Mas tá tudo bem com o paiinho? Tá melhorando. Então, saúde para ele e para você, professor. Foi bom vê-lo, amigo. Bom dia. Mário Benig passou por aqui. Quebra Marinho está dizendo: frases não mata professor. O que mata é desvio de dinheiro da saúde. O que existe é um grande patrulhamento ideológico para a derrubada de um governo que é inconveniente aos corruptos. Sigo o voto do relator. Ainda tem Zé. Diz aí. Soube que o programa de ontem com o doutor Flávio Holanda deu traço de audiência, programa esportivo. É o Zé de Afonso tirando onda com o doutor Flávio Holanda. São 7:53. Todos apreciem. Está precisando de óculos? As óticas Arco Verde estão atendendo com todas as medidas e recomendações. Higienização e desinfecção de armações e lentes. Loja Centro, Rua Vigário Freire. Loja Avenida. Loja Gaminon Empresarial. Aproveite nossos descontos e preços exclusivos. Vá de máscara. Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas. Ou entre em contato com o nosso atendimento online. 998-44-3232. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Soparia do Gordo, restaurante e petiscaria. A melhor cozinha regional de Caruaru. Toda quarta filé parmegiana, na sexta feijoada. E todos os dias a tradicional buchada. Venha saborear os mais deliciosos pratos. Sarapatel, mão de vaca e rabada. Soparia do Gordo, o melhor da nossa gastronomia. Avenida Dom Bosco, próximo ao Colégio Estadual, Caruaru. Em todas as unidades das farmácias Maurício, você pode realizar teste de glicemia, aferição de pressão arterial e furo de orelhas em recém-nascidos. Farmácias Maurício, os melhores preços em fraldas infantis, fraldas geriátricas com receita médica no precinho popular. Insulinas do programa Farmácia Popular totalmente grátis. Consulte a lista. Disque entrega 3722-1073. Farmácias Maurício. Tudo barato, barato, barato mesmo. Avenida Rio Branco, Rua Felipe Camarão, Rua Martim Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Atenção, produtor rural. Arado motorizado, o famoso tratorito Búfalo em Caruaru. É com AgriCenter, que tem preços e condições especiais de pagamento. Tratorito Búfalo, o seu arado motorizado. Quem tem é AgriCenter. Na Rua da Conceição 7, centro de Caruaru. Fone 3721-0648. AgriCenter, arado motorizado, tratorito Búfalo. Às 7:56, Nita preparava o quê para o almoço do Dia das Mães? Vou dizer, vou dizer. Mãe tomava meio copo de cachaça. Mãe tomava. Pirão. Mãe fazia um pirão de galinha. Pirão, velho. Aí mãe ia na bodega, que era tudo conjugado, da padaria, já entrava na bodega. Mãe tomava quase que um quartinho. Mãe comia, chega, ficava roliça. Depois acendia o cachimbo, dava umas baforadas deitada na rede. Eita, Zé! Olha o doutor Flávio aqui, Zé! Olha o doutor Flávio aqui, filhinho! Filhinho! Estive aí ontem com o Irã Carvalho, tá mandando as fotos aqui. Abraço, meu querido, doutor Flávio Holanda, este brilhante representante da OAB em Pernambuco e nosso país, o nosso líder comunitário, Madeirada do Juá. Venâncio, Venâncio, tô com a documentação para te entregar, filhinho. Ele tá dizendo, já deu vontade. Eita, Venâncio. Cheiro pra tu, filhinho. São 7:57 em Pernambuco. Atenção, dona de casa, na hora das compras, escolha o melhor. Tupã Produtos de Limpeza, lava-louças, limpador perfumado e amaciante de 2 litros, cera líquida, polidor de alumínio, pasta de sabão, soda cáustica e ácido muriático. Tupã Produtos de Limpeza, limpa tudo e você encontra em todos os mercados de Caruaru e região. Produto de qualidade com eficiência e o melhor preço. Se o seu problema é sujeira, Tupã é a solução. Produto registrado na Anvisa. Atenção, produtor rural. Arado motorizado, o famoso Tratorito Búfalo em Caruaru. É com AgriCenter, que tem preços e condições especiais de pagamento. Tratorito Búfalo, o seu arado motorizado. Quem tem é AgriCenter. Na Rua da Conceição 7, centro de Caruaru. Fone 3721-0648. AgriCenter, arado motorizado, Tratorito Búfalo. Comercial PVC. Somos especialistas em todo tipo de PVC, sendo ele branco ou madeira, além de porta sanfonada e revestimento 3D em PVC. Aqui toda semana tem novidade para sua casa. Venha nos conhecer, tomar aquele cafezinho ou, se preferir, chama no WhatsApp 99555-1114 ou Instagram @comercialPVC. Praça Pedro Victor, número 3, ao lado da Ponte Velha. Comercial PVC. O nosso forte é PVC. Cuidar da saúde e da família é uma prova de amor. Vá se amar Clínica Materno Infantil, centro de vacinação, exames laboratoriais, uma clínica completa que dispõe também de pediatria, ginecologia, medicina fetal, pré-natal, mastologia e ultrassonografia. Ligue e faça o agendamento 99349-6037. Vá se amar Clínica Médica e Centro de Vacinação, Avenida Agamenon Magalhães, 1184, Maurício de Nassau, Caruaru. Panificadora Princesa do Agreste. Pães, bolachas, bolos, biscoitos, toda a qualidade na sua mesa. Delivery Princesa do Agreste. É só ligar que chega rapidinho. 99840-2971 e 3719-6769. A sua festinha vai virar um festão. Kit festa com 3 deliciosas opções na medida da sua comemoração. Panificadora Princesa do Agreste. Tradição que se renova. Rua Frei Caneca, ao lado da antiga coletoria. Centro Caruaru. É o Repórter CGN. Tá aqui o Daniel da cidade de Toritama nos acompanhando. Ô, Venâncio, a mamãe já tomou a primeira dose, filhinho? Abraço pra ela, tá, meu querido? Meus amigos, durante todo o dia de hoje, agradecer a visita do nosso querido Laércio Silva, nos visitando por aqui, a AgriCenter. Tem um grande espetáculo de promoções e opções para você presentear sua mamãe. É o grande parceiro do Homem do Campo, da Rua da Conceição, o kit da Tramontina, que contém 13 itens. É uma bênção, hein? Rua da Conceição, centro, você liga para o 982330104, recebe o produto em sua casa. Panificadora Princesa do Agreste, pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos, todas essas delícias em nossa mesa. Delivery Princesa do Agreste, todos os dias a partir das 13 horas, liga que chega rapidinho pelo 998-40-2971-3719-6769. Amplo estacionamento na Frei Caneca 344, comercial PVC, o nosso porta é PVC. WhatsApp pelo 99555-1114, PVC branco, a partir de 28 metros quadrados, várias opções de cores no PVC madeira, pelo menor preço. Temos telhas de PVC translúcidas e brasilite, escadas domésticas e profissionais, Praça Pedro Vitor, Largo da Ponte Velha, Instagram, arroba comercial PVC. Dona de casa, na hora das compras, escolha o melhor Tupã Produtos de Limpeza. Limpa tudo e você encontra Tupã Produtos de Limpeza em todos os mercados de Caruaru e região. Produto registrado na Anvisa. Vá se amar? Sim! Clínica médica com diversas especialidades, exames laboratoriais e um especializado centro de vacinação. Ligue e faça seu agendamento pelo 99349-6037. Vá se amar. Clínica Materno Infantil, Avenida Gabenão Magalhães, no 184, Maurício de Nassau, Caruaru. Hoje, sábado, na Soparia do Gordo. Homenagem a todas as mamães de Pernambuco e do Brasil. Cortes especiais de picanha e filé, a deliciosa buchadinha e muito mais opções todos os dias para você. Faça seu pedido pelo 99109-4666. Enfim, o Lécio vai tomar a vacina hoje, né, Lécio? A primeira dose. A primeira dose. Tá chegando a minha vez, viu? Tá chegando a minha vez. Eu tô esperançoso que daqui para terminar o mês mariano, eu tome a primeira dose. Entendeste? Se Deus quiser, o cozido de Nita chega, deu água na boca. Ô Zé de Afonso, já sim, a segunda com 3 meses, a mamãe do nosso querido Afonso, Venâncio, Afonso é outra figura aqui, o nosso querido Venâncio está acompanhando a gente. Pois bem, fiquei muito bravo ontem, levei minha esposa às 11 da manhã para fazer a ultrassom, saí de lá 4 da tarde. Ela entrou para tirar a ultrassom, a máquina quebrou, fiquei muito valente. Tem calma, Daniel, segura o coração, filhinho. Todos então cantaram. RC Tecidos, quando se pensa em jeans, RC Tecidos é especialista em jeans com o menor preço da cidade, pelo 3046-7015, Toritana, Santa Cruz de Caruaru, Avenida Lourival Zé da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Tais precisando de óculos? Rede de Óticas Arco Verde. Estamos atendendo segundo todas as medidas. Aqui tem história, há mais de 60 anos, cuidando da nossa visão. Ela está em todo lugar, Trade Center, Lojão da Avenida, a Gabenão Empresarial. A história começou na Vigário Freire, Rede de Ópticas Arco Verde, você vê e você confia. Promec, a nossa Casa dos Milagres, a nossa farmácia hospitalar, cadeira de rodas, meias de compressão, curativos especiais, equipamentos de proteção individual, tudo para a nossa saúde na Promec, Avenida Gabriel Magalhães, 143, Maurício de Nassau, 37216315, Caruaru, único prédio verde e rosa de 5 andares, AGS Refrigeração, equipamentos para supermercados, padarias, açougues, restaurantes, bares e lanchonetes, tudo pelo menor preço. 3721-2444, WhatsApp pelo 99762-0909, Vigário Freire e Martins Júnior, AGS Refrigeração, 80 anos de tradição, servindo a Pernambuco e ao Brasil. O Mirandão, o filhinho, vamos prestar homenagem aqui a Zé de Afonso, Ronaldo Corretor de Imóveis, e ao meu querido amigo e irmão, jovem empresário Kleber Marinho. É o povo que manda. Pega aí, para emprestar homenagem a essas figuras. Aê, Zé! Segura o tiro! Alô, Ronaldo! Mari! Pra matar saudades! A Bahia é 13, Ceará é 13, Pernambuco é 13, Maranhão é 13. Farmácias Maurício, pode deixar por baixo. Tudo barato mesmo, na maior e melhor rede de farmácias do Brasil. Diz que entrega pelo 3722-1073. As verdinhas estão em todo lugar. Rio Branco, Felipe Camarão, Martins Júnior no centro. E bairro das Rendeiras, Ritamel. Tratamento diário que combate colesterol, anemia e insônia. Amigo do nosso coração, se você é portador de algum tipo de diabetes, pode tomar em cápsula. Ritamel em líquido em cápsula. Você encontra em todas as farmácias de Pernambuco e do Brasil. E amargo, berinjela, poderoso emagrecedor natural. Rico em vitamina C, zinco e vitamina B12, fortalecendo e aumentando a nossa imunidade. Amargo berinjela você encontra em todas as farmácias. Não precisa de receituário. Um produto da Siga Natural. Vai ver! É o povo que manda, é o povo que manda, é o povo que manda, é o povo que manda. É a vontade do povo, é a vontade do povo. É Lula livre, é Lula livre. É a Tade, é a Tade, é a Tade, é a Tade. Vai, vai! Brasil! Cheiro pra tu, Cleber Mari! Vem aí! Elão Cavalcante e a feira mais rica do Brasil e do mundo, a nossa feira Caruaru! É um balaio de cultura! Tchau pro louro, meu povo! Ceará é 13, Pernambuco é 13, Maranhão é 13! Canal 243, 96.